Correto na rota? Confirme nível 055 ou 075? Foi solicitado o 095 na rota. 095. Se é 095, está correto, então viva atenção para o 095. Ao 095, assim que você vai informar o estimado. Web 5728, desce para 2000 pés, ajuste no 016, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 016, autorizado ILS, reporte estabilizado, 5728. Prossiga. Estamos Santo Recife, 12545. Quando o céu está com Santo Recife, então nós não temos acesso. 12545, negativo 12685. Prossiga. Passa na praia do Forte, aqui o Portão Forte. Informado, estimado para pouso ao 1635. 1635, copiado Zulu Brasil. Entra só isso para o Portão Forte, está autorizado para direto o Terra 90 Bravo. Está livre o Zulu Bravo Quilo, vá direto o destino. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame em 120.3. Livre para direto do destino, ingressar na terminal Aracaju, chamará 1203, obrigado. Juliette Lima Tango, ainda é o controle Salvador, Recife, 12545, secundária 12685. Juliette Lima Tango, o senhor ainda está na frequência do controle Salvador. O senhor ainda está na frequência do controle Salvador em 1208. O senhor deve chamar o centro Recife agora em 125.45. Mas o braço pelo controle? O braço, filho, pra você. Você está voando direto de China ou vai ver litoral? Ah, direto de China. Controle Salvador, bom dia, Trip 5220. Trip 5220, essa identificação autorizada a chegada a Mari. Voa na proa de ITAP, o Trip 5220, descendo para o 050. Mari, Buarei, ITAP 050, Trip 5220. Salvador, mais Papa Lima, voltando. Prossiga. Decolou de Ponta Mundo Plaza para Vera Cruz, seguindo o litoral, na Suíça. Mike, Papa Lima, reporta no farol da Barra. Reporta no farol da Barra, Lima. T-5328 autorizado, ILS? Está autorizado, Hebe, reporta estabilizado. Chama ele estabilizado. Zulu Bravo Kilo, desconsidere a informação de chamar o controle Aracaju, aguarde a transferência para o centro de Recife, gente. Estabilizado, final e LF. O objeto 728 completa aqui na torre 1185. 18-5, boa. 1-1895, web 5728. 18-95, obrigado. Torre de Salvador, muito boa, jet 5728. Baixata Vato, final da 1-0. Objeto 5728, tráfego avistado, pista 10 pouso autorizado, vento 80 graus com 10 nós. Informação de tráfego, temos o helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia. Vai decolar da Capiceira 17 com a proa norte, não interferirá na sua aproximação. Checa, tem livre pouso 80 com 10. Taxa travado, livre pouso, sentido tráfego 5728. Palima livre frequência para coordenação. Sim, então mantenha essa frequência e chame para prosseguir o afastamento do setor. Na escuta desta torre, aguardando posteriormente o deslocamento e a transferência. Então, 3198, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, aponta uma voz, pode ser 207, bom dia, aliás, mantenha a 050. Mari, mantenha a 050. 98, inicialmente mantendo o Pabão de Mari, aguardando o Itaque. Jet 5728, no solo 25, a direita já liberou via Eco 29. Eco 29, obrigado. Azul com a 207, vento 90 graus, 10 nós, pista 10, declare autorizado. Trip 520, voando direto, Dona. Voando, Dona, Trip 520. Max, então, tem condições de manter a presente velocidade até a próxima, Dona? Tá livre. A 207, declara os 2000, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, bom dia, com a 207. Controle Salvador, bom dia, com a 207, passa 1400. Azul 4207, contratada a decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da El, Leda Bridges. 360 da L da Bridges, 1407. Para ingresso na Juliette, 728. Autorizado, 728, portão 9. 9, obrigado. Guardião 05. Quem toca mais tango? Autorizada presente, corredor Axé? Afirma, autorizada presente, linha do litoral sul de Salvador. Assim que bloquear o farol de Itapuã, vai transferir o controle 1208 até a volta. Livre da presente, Proa Sul, corredor Axé, a vertical do farol, transferência para o controle, até o retorno ao Guardião 05. Até. Zulu, Bravo Kilo, chama Recife, Proa Sul, corredor Axé, Recife, Morro 4040, 17, direita, Tael, apoio direto, Morro, controle 1208, transporte 0123. O Tio Quebec CR 1895, povo a transgresso, ajuste 1096. Siri 040, copia. Autorizado Siri 040, 97, direita, Tael, apoio direto Siri, controle 1208, 54, o transponder 0. 153, o quilômetro Oscar. 60. 060 na Mari, identificou, 67, passando. Autorizado, 1016 no altímetro, chama para ingresso no 7, Quebec, certo? 1096, o quilo, Romeo. Agora vai atingir o 50. O trip 5220, desça para 2000 pés, autorizado sinal IMS, porta estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, trip 5220. O ajuste é no 0, 1 no 6. Gente, copiado no 0, 1 no 6, trip 5220. Controle, muito bom dia, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. 05, corredor 7510, na sua escuta. Guardião 05, confirma o destino? Vamos ver sobre o voo em Salvador e possivelmente faremos um pouso em Amaralima, quartel do Exército. A gente informará quando o visual. Entende, Guardião 05, na minha escuta permanente. Sua escuta permanente, Guardião 05. Boa noite, 60, Romeu. Autorização para receber. Adamari, boa na Frode Mari, reportada descida. Oi, sim. Estou passando 4-1, a Frode Mari, reportada descida, Vitor. Cruzado 390, eu permito 58, Bucaracaju, recolta 1-0, controle 268, transporte descido 463. Da pós, portão 612, chama o volante. Camará, 260. Vento 100 graus com 10 nós, Quebec, certo? Dando 3198, reduta para 2009. 2009, reduzir 39. Quebec já adequado aos 32, controle 1208 da volta. Direita da Euleda, pós direto, ponto seguro, 120.8, é o controle 5460, no 777. Quilo Quebec Serra, plano modificado 1432, mantém as condições visuais 1 no meu pé, se portando farol da barra. O azul 4207, chamo o centro Recife, chamo 251. 251, azul 4207. O vento 100 graus, uma 12 nós, decolagem autorizada, já. Né? 3191 no Galeão, autorizado nível 380, Zulu 10, pista no 0, direito da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5453. Restauração para o sequenciamento, mantenha presente pro seu limite será localizador. 3 mil pés, localizador, tá 3-1-0. Salvador, X-ray, Oscar Vitor, para descida. Papatango, X-ray, Oscar Vitor, desça para o nível de voo 060 na Proa de Mari. Oxiu, para 060 na Proa de Mari, Vitor. Zip 5220, localizador. Zip 5220, completa, torre 118.95. 118.95, Zip 5220, obrigado, bom dia, bom trabalho. 95-5220. 7-6-8-9-5. Oscar Mike Tango, desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Vale para 3 mil para 2 mil pés, chamada estabilizado. Oscar Mike Tango. Salvador, bom dia, 3-5-2-2-0, fui ILS. Gente, continua a aproximação, tráfego ainda 9. Quais são? Tráfego avistado, tem o cabo à vista? Afirmo, senhor. Ok, pista no zero, continua com a liberação. Continuando, 3520. Pilão 1 off, decola os 34, controle 208, até a volta. 208, até a volta, Oscar. 7740. O X-ray, Oscar Vitor, desce para o 050. Para 050, X-ray, Oscar Vitor. Controle Salvador, Papatango, Pilão Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, contato radar decolagem, sou para o nível de voo 040, saída da EL. 040 da El, Romeu Oscar. Então 3198, reduz para 1709. 1709. 3198, desça para 2000 pés, nessa força autoridade de setar o localizador, reporta estabilizado. 2000 pés, autoridade LS, reporta estabilizado, 3198. Quilo Romeu Oscar, regra modificado 1436, mantém as condições visuais, 2500 pés, direto Siri. Oscar Maxton está estabilizado no final do procedimento. Oscar Maxton completa, torre 118.95. Torre 118.95, Oscar Maxton. Oxané 6255, bom dia. Oxané 6255, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060, reduza para 2509, irá seguir como número 5. Afirmativo, redução para 2509. Que frequência pelo Quebec Serra? De Lima, Papa Mike. Um destino? Sierra November, Charlie Lima, Morro de São Paulo. Lima, Papa Mike. Desde 4000, 6740. O F6740 desce para 2000 pés, reduza para 1709, ela segue tráfego na final a 8 milhas com 160 de Gaudi. 1970, reduzindo 2000, autorizado, 6740. Checado 3, 100 graus, 19, suporte controlado, como é que tá? Tango. Foi o Mike Papa Lima, o Lima Papa Mike chamou do LC, senhora. Prossiga para o controle. Confirma a matrícula do aeronave que modula agora. Romeu Lima, Papa Mike, reporta no farol da Barra. Papa Mike voa direto Morro de São Paulo. Senhora, se possível, vai proa da Cidade Baixa para ir para o farol da Barra, devido a formações aqui na ilha. Está livre, senhora, manter um no meu pé? 500 pés da GL sem interferir com o tráfego de avião. Gente, reporta no farol da Barra, o Lima Papa Mike. Lima Papa Mike vai reportar no farol da Barra. Mike Papa Lima na escuta do Lima Papa Mike. 3198. 3198 completa a torre 19195. 2195. Webjet 6740, está autorizado sinal LS, reporte estabilizado, sentado 2000 pés. 2000 e LS autorizado, reportará estabilizado 6740. Hotel Salvador, bom dia, Azul 4082, espaço 200, quadra 1, 60, sentido Romero. Azul 4082, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 070 e reduza para 2509. 070, divino 259. Apenas confirmando a frequência da torre para 3198. 118, decimal 95. Obrigado. Papapapá, Lima, Papa Mike, acione 0222. 0222, Lima, Papa Mike. Será 10. Vento 100 graus, 109. Ele pôs 10, baixou, travou, tá 3198. Mike, tá no sol aos 4-1, ao estacionar a frequência livre. Salvador, voo 1260 na posição 06 para puxa e estacionamento. Estou autorizado, senhor táxi. Camara táxi, voo 1260. Visou 6740, Web. Webjet 6740, completa, torre 18 decimal 95. 1895, bom feriado. Tango X-ray Oscar Vitor, desça para 3 mil pés, o ajuste 10 no meio. 3 mil pés, 10 no meio, Vitor. Salvador Web 6740, estabilizado na LS 10, boa tarde. Web 6740, boa tarde, QNH 10116, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Afirmativo, 10116, já baixou e travou, aguarda a pista livre, Web 6740. No solo aos 4-3, liga direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. 3198 também. V6740, vento 100 graus, 109, livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso na pista 10, objeto 6740. Autorizado, 3191, chame táxi. Obrigado, 3198. Bom dia, 3198, na sua escuta. 3198, bom dia, táxi via Alfa, reporte Mr. Gillette. Já, vou botar Mr. Gillette, né? 3198. Ara, pushback, acionando o voo 777 na 5. Autorizado, 1327, chame táxi. Vai chamar táxi, autorizado. Oceanema 255, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente pro, limitado pelo localizador, reduzindo para...